vantagem de ser o terceiro, Isaac, é que a gente basta só orar, né? Agora vamos orar em cima que os irmãos falaram. Isso é uma bênção. Não comete os erros do primeiro e aproveita o que o segundo falou e ora e encerra. Mas eu estava perguntando para o Senhor. E hoje eu tenho uma convicção no meu coração, nesse momento, eu tenho uma convicção no meu coração muito, muito forte. Esse acampamento começou para mim há uma semana atrás. Há uma semana atrás, eu estava escalado para ministrar no culto de domingo pela manhã. E eu estava, na semana anterior, aquele domingo, eu estava preocupadíssimo com aquilo que eu ia ministrar. Porque normalmente eu guardo uma carta na manga, assim, eu tenho uma coisa assim, se precisar, está aqui, estou pronto. Mas essa semana não tinha nada de carta na manga. E o pastor falou, eu vou pregar numa igreja tal, e você vai ter escalado para ministrar. E eu fui para diante do Senhor, fui buscar o Senhor. E Deus me deu uma palavra para ministrar para a igreja no domingo, falando sobre deserto. E na hora que eu ministrava aquela palavra, eu estava com uma angústia muito grande, porque, sabe quando você está fazendo alguma coisa sem muita convicção? Eu estava daquele jeito, sem nenhuma convicção, mas Senhor, mas eu tenho que continuar, porque eu tenho que concluir isso aqui. Eu orei, busquei o Senhor, mas já comecei a pedir perdão, falei, me perdoa, porque eu não escutei aquilo que o Senhor queria escutar, mas só tenho misericórdia desse povo. E naquele dia Deus nos disse, e na nossa ministração foi que Ele mesmo que nos leva para o deserto, baseado em Deuteronômio capítulo 8, Ele nos leva para o deserto, Ele nos leva para o deserto para nos humilhar. Mas o que Deus está querendo, e é uma coisa que o João falou, o que Deus está querendo é relacionamento com a gente. E na hora que nós acabamos aquela reunião, uma irmã veio, me agradeceu, porque precisava. Ela falou, Marcos, eu não queria nem vir aqui, eu estava a ponto de desistir. Eu vim hoje falando, é o último dia que eu venho, mas aí Deus me mostrou que Ele está comigo, que mesmo lá no deserto, Ele se faz presente, Ele é o Deus Emmanuel. Na quarta-feira, nós fomos para a reunião de quarta-feira, que ia pregar a Cosmélia, santa esposa, e o pastor já fez a propaganda aqui, mas sem querer puxar para o meu lado, como esposo, eu te aconselho, assim que ela estiver disponibilizada lá no site, você escutar a ministração. Cosmélia trouxe para a gente Jesus, o Alfa e o Ômega. Jesus em Gênesis, Jesus em Apocalipse e Jesus no centro, como centro a cruz de Cristo. E o que foi a obra de Cristo, se não buscar nos resgatar? O plano de Deus, lá atrás, lá no Éden, era um plano de relacionamento. O problema é que a gente tem um conceito muito deturpado de relacionamento. Nós achamos que relacionamento é encontrar, de vez em quando, com o Armando, que vem, mas André, que vem lá de São Paulo, dá um abraço, dá um beijo. Eu amo demais vocês. Ou talvez até um pouquinho mais, trocar umas mensagens, um WhatsApp, trocar uns telefonemas. Às vezes nós achamos que relacionamento é nós nos encontrarmos no nosso culto, nas nossas reuniões, num encontro jovem. E aí nós vamos lá, nossa turminha, nós nos abraçamos, comemos alguma coisa. Às vezes nós estamos achando que relacionamento é simplesmente um encontro esporádico que às vezes temos. Deus ficou muito forte, muito evidente para mim. Deus não quer encontros esporádicos. Isso não foi feito para os filhos dele. O que Deus quis lá no Éden foi um encontro diário, constante, de comunhão constante. É isso que Ele quer comigo e com você. E a obra de Cristo na cruz foi resgatar esse tempo de relacionamento. E a Páscoa nos leva a entendermos que Ele, o Cordeiro Pascual, foi oferecido por nós para trazer de volta a minha vida e a sua vida para este relacionamento. Eu confesso aos irmãos que ontem eu fiquei muito, muito tocado. Porque ontem eu vi meu nome, meu CPF, minha identidade e meu DNA escrito aqui na Bíblia. E ontem Deus falou comigo, isso aqui eu escrevi para você. Eu não sei se Ele falou para você, mas Ele disse para mim, eu escrevi isso aqui para você, é você que está aqui. O texto diz assim: levanta-te, Marcos Aurélio Oliveira, CPF 540-131-43615, M2-104-376, sangue O positivo. Levanta-te, formosa minha, e vem, e vem. O chamado de Deus para mim e para você é esse: vem. Ele me chama de formosa. E antes que alguma mente maligna, alguma coisa contrária que a palavra de Deus diga, eu não me importo ser chamado de formosa. O Senhor está falando para a igreja. O Senhor está falando para mim e para você: levanta-te, formosa minha. Vem. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: eu sinto saudades de você. Talvez sentir saudade seja alguma coisa assim que está, alguma falha de Deus, sentir alguma coisa. Mas o que Deus mais tocou no meu coração é que Ele quer restaurar nessa geração, restaurar nessa turma que está aqui, nessa juventude que está aqui, restaurar na minha vida um relacionamento com Ele. Se você hoje está num lugar que você pode colocar como deserto, saiba que ali Deus está presente, porque Ele não abandona, Ele quer ter um relacionamento conosco. Talvez você olhe hoje para o seu trono, como Isaac colocou aqui, e você esteja no trono. Mas se você olhar para o lado, usando o testemunho que Isaac colocou aqui, ele vai estar lá do lado e dizendo para você: eu estou aqui, eu não te abandonei. Eu não sei o tanto que você caminhou na sua vida, eu não sei o tanto de deserto que você entrou, eu não sei o tanto que você se afastou, se é que se afastou, eu não sei o tanto, eu não sei como se encontra. Eu sei de uma coisa: Deus está ali. Deus está ali. Há uma parábola bíblica que eu reputo erroneamente intitulada como a parábola do filho pródigo. Porque para mim, o que é mais evidente nessa parábola é o amor do nosso Pai por nós. Não a atitude do filho em sair, mas é a atitude do Pai em permanecer com os braços abertos, em permanecer nos amando. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Talvez eu e você algum dia olhamos para uma pessoa falando assim: eu não quero nunca mais conversar com essa pessoa, eu não quero nunca mais ter contato nenhum com ela, eu vou ignorar essa pessoa. E se o Senhor agisse como nós, Ele teria todo o direito de fazer isso. Sabe por quê? Porque nós o rejeitamos com as nossas ações, nós o rejeitamos com as nossas posturas. Mas em vez de falar "eu nunca mais", Ele diz: eu estou aqui. E se você está no trono, Ele está do lado esperando. Se você está no deserto, Ele está do lado te levando a gotinha de água que o João falou. E em toda a história da humanidade, de Gênesis, deserto, a caminhada do povo de Israel, as conquistas em Canaã, o tempo de Jesus aqui na terra, a edificação da igreja no Novo Testamento, até a gloriosa vinda dele em Apocalipse, em toda a história da humanidade, nós vamos identificar Jesus, sempre o Emmanuel, sempre aquele que está conosco. E a palavra que mais forte ficou no meu coração é: vem. Ele nos chama para um relacionamento. Ele nos chama para algo mais. Jovens, adolescentes, a palavra do Senhor para nós é: vem. Ele está nos chamando. Talvez seja muito difícil num mundo tão, com tantas ofertas, num mundo tão, um dinamismo tão esquisito, mas a palavra dele continua sendo a mesma: vem. Para os mais adultos, para os casados, para os profissionais, talvez no mundo de tantas competições, ontem eu conversava com o Rodrigo, não sei nem mais com quem, conversei com tanta gente. Com o Armando, lembrei. Ontem eu conversava com o Armando. Há condição de termos uma postura de homens de Deus em qualquer negócio que formos fazer. Há condição de termos uma postura. E aquilo que aparentemente parece ser uma perda, no final vai se transformar num ganho sobrenatural. As ofertas são muitas. As ofertas para dar atenção ao cansaço, para dar atenção a qualquer outra possibilidade, são muitas. Mas a resposta e a palavra do Senhor para nós é: vem. Mas vem para quê? Vem para quê? Olha que lindo, irmãos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E que você imaginasse esse lugar. Vem, porque o inverno já passou. Vem, porque a chuva já se foi e cessou. Vem, porque as flores apareceram na terra. Vem, porque chegou o tempo das aves cantarem. Vem, porque chegou o tempo de se ouvir a voz da pomba na nossa terra. Vem, porque a figueira começou a dar os seus figos. Vem, porque as vides estão em flor e você vai poder sentir o perfume que elas exalam, o aroma que elas exalam. Vem, levanta-te, querida minha comunidade, Projeto Adoradores, Projeto Esperança, porque tu és formosa minha. Vem e mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz. Vem, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. A palavra do Senhor, muito forte no meu coração, é que Ele, percebendo o tanto que nós nos desviamos, o tanto que nós nos afastamos do projeto dEle para nós, Ele se constituiu como o alfa, o princípio de tudo, o início de tudo. Ele se construiu como o ômega, o fim de todas as coisas, o que completa todas as coisas. Ele, sabendo da nossa condição de desviados do propósito de Deus, de comunhão, de relacionamento diário, constante com Ele, Ele se ofereceu como Jesus o centro, a cruz, a obra redentora, o Cordeiro Pascual, que foi imolado no meu e no seu lugar, para abrir um acesso ao reino, ao trono da graça de Deus, um acesso ao Pai. Esse Jesus que foi o Alfa, que é o Alfa, que é o Ômega, Ele é esse acesso, Ele é esse Cordeiro que é o nosso acesso. E por isso Ele nos diz nessa manhã: vem. Vem para as minhas delícias, vem para a minha mesa, vem para estar comigo, vem para aproveitar, vem para desfrutar, vem para viver, vem para frutificar, vem. Hoje nós podemos ir até Ele, porque o Seu sangue é para nós um novo e vivo caminho, um novo e vivo caminho.